ayudará. Oi, Salvador, bom dia. Tá preso no 70, passando a Serra Visual. Eu sou 70, que negão no 06, baixada travou? Baixou e travou, 3170. Pesado pouso, pistão no 0, vento 310 com 2 nós. Livre pouso, pistão no 0, na 3170. Zero nove ali, mantém cabeceiro no zero. Plano 3170, solo 47, libera a direita, solo 1 dos 1, decimal 1. Decimal 1, 3170. Zero nove, precisava de decolagem, pistão no zero, vento 310 graus, 2 nós. aeronave decolou às 49, controle 1201-198, boa viagem. Rogério 9, time controle 1198, boa viagem. 1198, onça.